A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Camadas e camadas de medo e amor recolhido, fendas, rachaduras, sucubus, esfenoides. Dando adeus, dando adeus. Por que será que às vezes eu ainda fico assim só, sem voz? Sendo que tudo o que eu quero é estar com vós, porque vós é quem me dá o sustento e a alegria de cantar. Por isso um dia eu pedi que vós comigo sempre estivesse. E um pensamento veio em resposta. Duvidar que dentro de mim há vós não é o mesmo que duvidar de vós.